Ao vivo isso aí? Ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo ou não tá? Tô com a cerveja aí já ou não? Quem abriu a cerveja junto comigo? Ah, você tá ao vivo? Então tá ao vivo, né? Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscaço! Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Olha lá, ó. Com cerveja, porque hoje é sexta-feira. Todo mundo sextando com cerveja, uma geladinha, né? Não tá dando calor assim, mas quem disse que precisa tá calor pra gente tomar uma gelada, né? Aê, tô com sede. Muito bem. Estamos acompanhando a final do Sub-20 da Copa do Brasil, né? Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque. A entrada é 1 quilo de alimento, então tem bastante gente lá no Allianz Parque. Muita gente perguntou: ah, pô, vocês não transmitiram, ó, Palmeiras? Vocês não transmitiram? Ah, não dá, né, meu? A gente transmitiu o jogo quarta-feira, a gente vai transmitir domingo, se tiver, né? E não dá para fazer tanta transmissão assim, principalmente durante a semana, né? Durante a semana é muito puxado. Então, um jogo, beleza. Dois não dá, né? Dois é complicado, a gente tem outras coisas também para fazer e também falar uma coisa. Tô meio velho já, tá? Não dá para ficar nesse pique de, sabe, todo dia fazer tudo que dá na cabeça. Não dá, velho. Quase 50 anos. Com calma aí. Ainda principalmente num jogo que tá passando Sport TV, né? Que todo mundo sempre dá um jeitinho. Então, acho que não valia o esforço. Com 1.000 padrinhos, com o canal, com dedicação total ao canal, aí a gente transmite até botão. Final de botão a gente vai lá transmitir. Mas nesse momento, enquanto a gente ainda tem que dedicar nossas 8 horas diárias à firma, não dá. Então peço perdão a vocês. A pergunta do Rigon, se eu vou para Belo Horizonte. Velho, velho, velho, velho. Até daria pra ir, sabe? Mas eu até chequei. Mas tem uma questão de uma credencial nacional que precisa tirar. E demora 15 dias úteis pra chegar e não daria tempo. Não dá tempo nem pro jogo do Botafogo, que vai ser em Brasília. Então não dá. Aí a gente checou os outros jogos fora, né? Que teoricamente não tem televisão. Que são os jogos da Chapecoense, Avaí. Não dá pra ir nesses estádios porque não tem estrutura, não tem internet, né? Pra gente fazer a transmissão ao vivo. A transmissão vai fazer pelo 4G. Vai cair toda hora, não tem banda necessária, então não dá. Agora, o que provavelmente vai rolar, então eu já deixo. Não tô prometendo, mas tô aventando a possibilidade, que provavelmente vai rolar. Grêmio e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Cruzeiro e Palmeiras. Esses três dá para fazer. Não dá para fazer o jogo do Vasco porque é quarta-feira, é meio de semana. Não dá. Não dá. Como é que eu vou fazer o bate-volta no trabalhar no dia seguinte? Não dá. Mesmo caso de Fluminense e Palmeiras, também não dá, porque é meio de semana. Agora, todos os jogos em estádios bons, e que seja no fim de semana, a gente vai conseguir. Quais são esses? Como eu falei, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. E também o do São Paulo, que vai ser aqui, né? O do Corinthians eu não vou. Eu não vou naquele estádio. Eu não piso naquele estádio do Corinthians. Não vou porque não vou. Agora, no do São Paulo eu vou. E esses outros três que eu falei também, a gente provavelmente vai estar narrando lá. Do São Paulo quase certo, né? Os de fora daqui depende de uma série de fatores. Provavelmente a gente vai ter que abrir um crowdfunding aí para vocês ajudarem a gente a financiar a viagem. Aí quem quiser, bota lá 10 cruzeiros, 5 cruzeiros, 20 cruzeiros e ajuda a gente a custear essas viagens. O custo aproximado de cada ida e volta ali para dupla, né, para mim e para o Bruno, é mais ou menos R$ 1.000. Então a gente precisa aí também da ajuda de vocês, fazendo uma vaquinha, né? A gente vai abrir a vaquinha online, lá no Catarse mesmo. E também fazendo superchat na transmissão, né? Aí vocês têm que caprichar no superchat, para ajudar a gente a inteirar todos os custos dessas viagens. Beleza? Vamos lá. Eu vou dar patada hoje, né? Sexta-feira ainda já tô tomando cerveja. Hoje é dia de patada, vai ter patada bastante, mas não levem a mal, né? Patada é patada. É sempre com muito amor e carinho. E patada, né? Chamada de animal de teta, chamada daquelas coisas que vocês já estão acostumados. TV tá ligada aqui acompanhando o jogo, só que tá no intervalo, né? Animalzinho de teta. Já foi a primeira. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo contra o São Lourenço, rapidinho, né? Enquanto estamos no intervalo do jogo do Sub-20. Péssimo jogo, jogo horrível. Principalmente, eu acho, por falta de foco. Faltou, eu acho, para os jogadores do Palmeiras, dar devida importância para o jogo. Mas isso não foi privilégio nosso. Não sei se vocês repararam, todos os times que já estavam classificados acabam tirando o pé naturalmente. Então o Cruzeiro tirou o pé, jogou com um time misto também, igual a gente, e perdeu do Emelec em casa. O Internacional fez um jogo bem fraco com o River Plate. Quem mais? O Libertad parece. O Libertad foi o Olímpia. Perdeu também. Então, assim, eu acho que tá meio impossível de tirar da cabeça de jogador profissional de qualquer time, não só do Palmeiras, que se você já está classificado, você tem que jogar para ganhar de qualquer jeito. Os caras naturalmente tiram o pé. O próprio São Lourenço jogou também com o pé lá em cima, porque o São Lourenço também estava classificado. Foi um jogo feio, horrível, também por isso. Não teve muita disputa, né? Foi um jogo amarrado, chato. Ninguém estava fazendo questão de ganhar o jogo. Alguns jogadores conseguiram jogar o jogo como deve ser jogado. Então, o Gustavo Gomes foi um deles. Claro. Gustavo Scarpa, quando entrou no jogo, acabou com o jogo. Quem mais que a gente pode dar um destaque? O Luan, né? Também, a zaga foi muito bem. Melo não foi bem. Moisés também não. Veiga foi péssimo. Zé Rafael, mais ou menos. O Dudu, mais ou menos. E o Borja foi Borja. Bom, não chegou também, né? Coitado do Borja. Fiquei assim com uma certa bronca da torcida que pegou no pé do Borja pelo passado dele. Então, pô, o cara ficou 8 jogos sem jogar. Dá uma força pro cara. Vai, deixa pra vaiar quando ele erra, quando ele joga mal. Pô, ele deu uma cabeçada por cima. Parece que ele errou, sabe, um gol debaixo da trave. Pô, achei sacanagem. Sabe? E aí quando subiu a plaquinha para entrar o Arthur Cabral e saiu 9, parecia gol do Palmeiras. E o seu Rafael Veiga, que fez uma partida muito ruim, muito pior do que o Borja, ninguém falou um A quando subiu a plaquinha 23 ali. Então, a torcida tá foda, né? E o jogo foi resolvido no talento do Gustavo Scarpa e também com a mãozinha do goleiro. Acho até que o Palmeiras acabaria chegando ao gol de um jeito ou de outro, se o goleiro pegasse aquela bola. O jogo ia continuar pegado, o Palmeiras estava mais em cima e ia acabar fazendo 1-0. Acho. Lógico que eu acho, mas ninguém tem certeza de nada. Mas achou. Achou o gol, aí parou de jogar. O São Lourenço falou assim: ah, tá bom, foda-se, também não vou jogar mais. E ficou 1-0. Tá? Então basicamente foi isso. Eu acho que o jogo foi ruim por falta de empenho de todos os jogadores. Assim como aconteceu em vários outros jogos, dos outros grupos. Então não foi privilégio do Palmeiras. É um fenômeno que eu identifiquei em vários outros jogos desta sexta rodada. Então, calma, sabe? Ganhamos. E temos um jogo importante agora, domingo, contra o Atlético Mineiro. Por que que é importante? Porque é por causa da liderança? Não. A liderança na quarta rodada não vale nada, tá? A liderança vale na 38ª. Mas o Palmeiras tem que fazer o campeonato dele. Pelo menos até a reta final. Aí na reta final você começa a comparar com os outros. Mas tem que chegar ali na 30ª rodada, no fim do terceiro quartil, dentro da previsão de pontos. E na nossa previsão de pontos, a gente está 2 pontos abaixo. E a partida com o Atlético, ela foi avaliada como jogo de empate. Então, como nós estamos 2 pontos abaixo, a gente tem que recuperar num jogo de empate. Tem que ganhar um jogo de empate para voltar para a conta. Então tem que ganhar do Atlético Mineiro. Se não ganhar do Atlético Mineiro, tem que ganhar do Santos. Um dos dois tem que ganhar. A gente está aí com 2 empates aí nessas duas próximas jogadas na conta. Se empatar os dois, beleza. Só que a gente está 2 pontos abaixo, que a gente perdeu esses pontos contra o CSA, né? Então tem que ganhar. Tem que jogar para ganhar. Claro, é importante você ganhar a liderança, né? Ganha do Atlético. Começa a liderar o campeonato, já começa a impor aquele respeito maior nos adversários, né? E como tá chato de fazer gol no Palmeiras, né? Como tá ruim de fazer gol no Palmeiras. E aí eu fico pensando a cabeça de jogador adversário, né? Quando vê a tabela, fala, Palmeiras, o próximo jogo. Não vamos fazer gol nem a pau. Empate tá bom. Qualquer time em qualquer estádio hoje que vai jogar com o Palmeiras não pode considerar o empate um mau resultado. Cruzeiro vai jogar com o Palmeiras no Mineirão. Empate é bom. Corinthians vai jogar com o Palmeiras no Lixão. Empate é bom para eles, para eles. Bom para eles. Todo mundo hoje acha empatar com o Palmeiras bom resultado, porque o tamanho que o Palmeiras atingiu, né? O jeito que o Palmeiras está se impondo dentro de campo é a maior pedreira que tem no futebol brasileiro, é o Palmeiras. Desculpa os outros aí, mas o que eu vou fazer? Ou você acha que não é? Tem algum time que é uma pedreira maior que o Palmeiras? Não tem, velho. Como é que faz gol no Palmeiras? Eu já ajudo vocês. Sabe como faz gol no Palmeiras? Quando a defesa cometeu um erro, ou numa bola parada, ou num chute de longe muito bem encaixado. Então, de novo, vou dar o caminho para vocês. Chute de longe, tem que encaixar muito bem. Bola parada ou alguma falha individual nossa. Uma falha do zagueiro, um frango do goleiro. Aí vocês fazem gol no Palmeiras. Mas é bem difícil fazer gol de outro jeito. Certo? Tem polêmica, né? Tem polêmica? Tem polêmica. O Dudu soltou na rede social um elogio ao Ademir da Guia. Só que ele usou o elogio ao Ademir da Guia e deu uma indireta. Todo mundo sacou que foi pro Marcos. E foi mesmo. Se não foi, o Dudu enganou todo mundo. Então, assim, não consegui pegar a imagem, não deu tempo, porque foi muito em cima que eu fiquei sabendo aqui, já estava na hora de começar. Mas em tese foi assim: ele estava com o Ademir da Guia, fez um Instagram. Estou procurando no Instagram do Dudu. E aí ele fala assim: esse é ídolo de verdade, muita história, muitos títulos, não corneta jogador do Palmeiras. E aí que foi a indireta para o Marcos. Pelo menos parece que foi, né? Então o Dudu, com isso, ele usou uma foto com o Ademir da Guia para dar uma indireta pro Marcos e falar: porra, caralho, você tá cornetando a gente? Você tá torcendo a favor ou contra? E aí já começou a Terceira Guerra Mundial, né? Então a torcida do Palmeiras, como disse o meu amigo Eduardo Luiz, do Palmeiras Todo Dia, grande abraço, viu, Edu? Você teve uma tirada genial. E quando é assim, eu não tenho vergonha nenhuma de chupinhar e dar o crédito. Então, a frase do Edu, eu não sei nem se a frase é dele ou se ele também repetiu de alguém, mas o palmeirense adora consumir crise. Palmeirense é consumidor de crise. E é mesmo. Então o Palmeirense, em vez de, sabe, dar de ombros, deixa os dois lá, Dudu e Marcos estão de nhenhenhé, deixa os dois. Porque o Marcos respondeu. O Marcos, também na base da indireta, disse que vai ignorar. Então ele botou uma foto ali dizendo que CQ baixo nível, o outro lá responde e o sábio ignora. Como ele diz, vou ser sábio e vou ignorar. Mas todo mundo sabe que, no fundo, foi um recibo, um deu recibo para o outro ali, e esperamos que pare por aí. Né? Agora, o que fica dessa história toda? Para mim, duas coisas. Primeiro, Dudu, em vez de ir no Instagram, podia pegar o telefone e falar: Ô Marcos, caralho, para de cornetar a gente, velho. Tá foda, pressão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele para. Marcos é mó de boa. E o Marcos pode falar o que quiser, pode. Marcos pode falar o que quiser. Agora, se eu fosse o Marcos, eu não cornetaria jogador do Palmeiras do jeito que ele faz. Essa é a maior prova. E é por isso que a gente tem sempre essa postura anticorneta aqui no nosso canal. Que o jogador sente. E que é melhor para o Palmeiras. A gente vai estar ajudando o Palmeiras, ou a gente não vai, pelo menos, estar atrapalhando o Palmeiras, se a gente não fizer essa cornetagem por qualquer coisa, essa cornetagem insana. E o Marcos é corneta pra cacete, vamos combinar. Eu não concordo com a atitude dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Marcos. Ele faz o que ele quiser. Marcos, Ademir da Guia, Evair, Edmundo, esses caras fazem o que quiserem. Agora, eu não concordo. Eu não faria igual e não faço igual. Eu não sou nenhum deles, é claro, não estou me comparando com nenhum deles, mas aqui no meu pequeno espaço e humilde espaço, eu não faço isso. Vocês sabem disso. Porque o jogador sente e a maior prova é isso. O Dudu fala, puta, corneta, gente. Cara. Em vez de jogar a favor, joga contra. Sempre tem aquele argumento. Porra, quando eu era. O Marcos, inclusive, já falou isso. Quando eu era jogador, nego me cornetava pra cacete. Agora eu vou cornetar também. Porra, não é. Você era cornetado e achava ruim, não achava? Porra, então ajuda. Ajuda a mudar isso daí. Ajuda a reeducar a torcida do Palmeiras. Minha opinião. É o que eu faço aqui. Pena que eu sou currado só. Não sou o seu Marcos. Né? Então eu influencio muito menos gente do que ele, mas se eu pudesse. Se eu tivesse, né, um espaço do tamanho dele, eu usaria para isso, sim. Ah, agora que eu entendi que WRX é o seu Eduardo Barros. Seu Eduardo Barros que fala pra caramba ali no grupo dos padrinhos também. Um grande abraço para você aí em Orlando, nos USA. Vai começar o segundo tempo do Sub-20, tá? A gente tá acompanhando aqui, a TV tá ligada, tá? Por isso que eu nem vou ficar olhando tanto para a câmera quanto eu costumo fazer. Vou olhar um pouco mais para a tela da TV, que está aqui na minha frente, aqui, ó. E vou falando com vocês também. Tá? Então, assim, acho que o Dudu não precisava ter começado em público. Pega o telefone e liga. Tava resolvido. Já que ele começou, e aí ficou. Assim, um chumbo trocado de direitinho ali, que pare por aí e que a torcida ignore. E que a torcida simplesmente fique assistindo. Pega a pipoca, fica comendo. Mas não fica aí, falou! Ou pior, né? A maioria tá tomando partido do Dudu, do Marcos. Por quê? Por duas razões. Deixa eu pegar aqui a. Vai começar o jogo, né? Então vamos fazer certinho. Vamos fazer o que tem que fazer aqui. Assim, ó. Olha lá que bonito. Então, assim, duas coisas. Ah, esqueci que eu ia falar. Droga. Esqueci. Tava falando do Dudu e do Marcos e tal. Ah, então. O pessoal tá tomando. Lembrei. O pessoal tá tomando partido do. O Cruzeiro bateu de longe. Goleirão pegou, encaixou firme, nosso goleiro. Muito boa defesa. Chute chato de defender. É, a turma tá tomando partido do Marcos. Por quê? Por duas razões. Primeiro, o grosso da torcida gosta de corneta. Eu não sei que maldição é essa, mas é um gosto por cornetar, por xingar, por reclamar, por tudo tá ruim. O time só ganha. O time não perde de ninguém. Não leva gol. E digo, corneta, corneta, corneta, corneta. Qual é o gosto de ficar fazendo isso? Eu não sei. Então, entre um que corneta e um que está lá sendo cornetado, é óbvio que vão tomar o partido do corneta. E aí entra aquela justificativa que para mim é demagogia, né? O povo tem direito a falar. Tem direito? Lógico que tem direito. Direito tem. Ninguém está falando que não tem direito. Mas não é porque tem direito que é apropriado. Então, você que usa essa maldita expressão para justificar qualquer coisa, quando alguém fala alguma coisa que você discorda, ah, tem direito de fazer isso. Ninguém está discutindo a caralha do direito. A gente está discutindo se isso é adequado. Então, seja burro de usar o direito como justificativa para fazer cagada. Tá? Beleza. Então, essa é a primeira coisa. Então, o Marcos tem direito? Tem direito. O Marcos pode fazer o que ele quiser, já falei. O Marcos pode fazer o que ele quiser porque ele é Marcos. Pronto. E eu lamento que ele esteja fazendo o que ele está fazendo. O Dudu não precisava fazer o que estava fazendo? Não precisava. Mas por que que eles tomam partido do Marcos? Além do fato de ficar do lado de quem corneta. Eu vou fazer um paralelo aqui meio estranho, mas os mais inteligentes vão entender. Sabe quando o nego morre e vira santo? Quem é o Eurico Miranda? Pô, morreu, aí começou a aparecer um monte de homenagem ao Eurico Miranda. Não, o cara tinha seus defeitos, mas era uma figura pro futebol e não sei o quê. Seu Conrado, você tá matando o Marcos. Não, eu não tô matando o Marcos, vou fazer um paralelo. O que eu vou falar é o seguinte: o Marcos, ele não joga mais. Então ele sumiu do conjunto de jogadores. Agora ele é ex-jogador. Então o Dudu, quando ele virar ex-jogador, é como se o jogador morresse e virasse ex-jogador. Vai? Vamos botar dessa forma? Bem, com muitas aspas. O Dudu sai do conjunto de jogadores e vira ex-jogador. Aí ele não vai mais ter defeito. Quando acontecer isso com o Dudu, todo mundo vai só lembrar das coisas boas que o Dudu fez. E todo mundo vai esquecer das ruins. Então aí o Dudu vai passar a poder falar o que quiser também. Mas nesse momento, ele tá vivaço ali. Tá jogando. Então ele é vidraça. Então ele, na cabeça do retardado do torcedor, ele tem que calar a boca e jogar bola porque ele ganha 1 milhão por mês. Tudo tem a ver com a porra do salário, pior é isso. Pô, ganha não sei quanto por mês, então tem que aguentar. Sabe essa idiotice? Ó, o Palmeiras vai fazer o segundo. Não fez. Cruzamento do Meloni. O Aníbal chegou um pouco atrasado. Ah, vocês entenderam? Não foi muito bom o exemplo, mas eu acho que a ideia deu para entender. Quem está em evidência, as pessoas têm menos paciência. E tem muito a ver com a história do salário. O Marcos está aposentado e não ganha mais salário alto que ele também ganhava. Lógico que na época dele não se pagava tão bem quanto se paga hoje, porque o mercado vai mudando, né? Se ele jogasse hoje, ele ganharia também igual o Dudu, né? Então, azar dele que ele nasceu antes, igual eu, nascemos antes, né? E eu fui injustiçado pelo futebol que não me deram uma chance, senão também seria milionário. Mas vocês entenderam? Por que que o pessoal está do lado do Marcos? É só por isso, é só por isso. E não tem que tomar lado, tem que tomar o lado do Palmeiras. Essa que é a verdade. Tem que tomar o lado do Palmeiras, não tem que tomar o lado do Marcos nem do Dudu. E sabe como você faz para tomar o lado do Palmeiras? Deixa os dois. Compra pipoca e fica só assistindo. E vamos torcer para acabar isso daí, né? Para não ter mais desdobramento. Vamos lá? Ó, Palmeiras de novo em cima. Eu não vou narrar, tá? Vou ficar só como se a gente estivesse no boteco aqui. Então, ó, tô vendo aqui a maioria lamentando a atitude do Marcos. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos lamentar a atitude do Marcos sem diminuir o tamanho do ídolo. E como eu disse, ele é o Marcos, ele pode fazer o que ele quiser. Cada vez que ele fala, eu faço assim, ai meu Deus. Até, eu até tive um bate-boca errado com ele, que não era para ser com ele. Uma vez, ele pegou uma. Eu nem lembro o que que foi agora, faz uns 6 meses já isso. Ele pegou um negócio que eu fiz, uma imagem que eu fiz, sei lá o que que eu fiz. E um meme, da época que o Verdazzo fazia meme, antes de meme virar moda. Vocês sabiam disso, que o Verdazzo fazia meme antes do meme virar moda? Fazia isso. O Cezão que começou com isso, Periquito Verde. Então, o. Peraí, deixa eu tomar uma cerveja aqui. Eu tinha um meme antigo que eu fiz, que chegou nele. Tem muita gente que não gosta do Verdazzo, né? Porque o Verdazzo xinga, porque o Verdazzo fala o que vem na cabeça, a verdade da patada. Tem muita gente que é hater. Então o cara pega e tirou a marca d'água da piadinha lá do memezinho que eu fiz. Apagou. Sabe, tem o símbolo do Verdazzo ali no canto que eu colocava, a marca d'água. O cara foi lá e tirou. Mais um ataque do Palmeiras. O Palmeiras tá jogando bem, viu? E provavelmente essa imagem chegou nele já sem o símbolo do Verdazzo. A hora que eu vi que ele postou no Instagram. Na minha cabeça, era o Marcos tinha um social media que fazia as coisas para ele, não era ele. E era ele. É ele que mexe na porra do Instagram. E aí eu fui lá na imagem e falei, ô, seu social media do Marcos, o senhor me faça o favor de na próxima vez não cortar a imagenzinha de quem fez, né? O logotipo de quem fez, por favor. Aí daqui a pouco o Marcos responde: ah, desculpa aí, eu não entendo dessas coisas, não sei lá. E não foi ele que cortou, né? O Marcos não vai saber cortar um negócio, não vai tirar um negócio. Provavelmente ele já pegou sem. Aí eu falei: ih, caralho, agora o Marcos me deu um esporro e agora fudeu, né? E não deu outra. Os haters que eu tenho, que aquele pessoalzinho, principalmente aquele pessoalzinho da politiquinha do Palmeiras, tem uns retardados da política do Palmeiras, né? Que me odeiam até hoje porque eu apoiei o Paulo Nobre. Porque eu apoiei o Paulo Nobre, hein? Tá? E esses caras guardam mágoa até hoje. Eles são realmente uns cretinos. E aí, os caras nem procuraram saber o que aconteceu. Começaram a descer o cacete em mim, né? Então, por que que eu tô falando isso? Porque o que o Marcos fala porra, é lei, é mandamento. Que ele é santo, né? Ele é um mandamento. Ele falou, tá falado. Porque é o Marcos. E aí eu tive que chegar pra ele e falar, pô, Marcos, eu não sabia que tinha sido você, eu achei que tinha sido seu social media. Você pode fazer o que você quiser, foda-se, eu não tô nem aí. Desculpa aí o mau jeito. E ele também foi de boa. Ele falou: não esquenta a cabeça com isso, não. Isso é normal, segue o jogo. E tudo bem. E os babacas começaram a falar que eu estava batendo boca com o Marcos, que eu estava dando esporro no Marcos, sendo que para mim tinha sido um social media, né? Mas tudo bem, passou já. O que eu quero dizer é: o Dudu não podia ter ido contra o Marcos, mesmo na indiretinha, né? Não precisava ter feito isso. Mas enfim, tomara que fique por isso mesmo. O Borja tem jeito? Me pergunta o Douglas Gomes. Ah, para mim não. Desculpa a sinceridade. Como já tá chegando perto da janela, eu acho que já tá chegando a hora de a gente começar. Precisamos falar sobre o Borja. Assim como precisamos falar sobre o Deyverson. Eu acho que nenhum dos dois tem jeito. Eu acho que o Palmeiras precisa contratar mais um centroavante. Para revezar com o Arthur Cabral e torcer para o Arthur Cabral dar certo. Para ele ser um dos centroavantes do Palmeiras. Hoje a gente está jogando com Borja e Daverson. Nenhum dos dois está performando. E mesmo assim o Palmeiras é melhor ataque. Não graças a eles, né? Nosso artilheiro é o Gustavo Scarpa. O segundo artilheiro é o Ricardo Goulart. Então, tá fraco. Tá muito ruim o desempenho. O Daverson alcançou o Ricardo Goulart. Agora, com esse último gol dele. Mas devia ter muito mais. Ele é o 9, né? Se não tivesse cuspido no corintiano, talvez tivesse mais jogos e mais gols, né? Mas enfim, eu acho. Eu desisti já. Torço muito para eles melhorarem, para eles darem razão para a diretoria que está segurando. Mas eu não. Vamos lá. Tá quanto o jogo do sub-20? Tá 1-0 pro Palmeiras, gol do Aníbal no primeiro tempo. Um bonito gol, aliás. Pegou um voleio ali, uma bola alta na área. Não pegou em cheio, né? Pegou meio na bochecha da bola ali, mas deu certo. Pior é gente que apoia o sapo boi. É, pior é gente que apoia a política do Palmeiras, o político do Palmeiras e não o Palmeiras. E uma coisa que eu aprendi anos e anos e anos na política do Palmeiras. Quando eu entrei na política do Palmeiras, o Mustafá era o demônio. Hoje, para mim, o Mustafá é o demônio, continua sendo. Mas nem por isso tudo que ele faz está errado. Às vezes, o que ele faz é o melhor para o Palmeiras, mas por coincidência. Ele está sempre querendo defender os interesses dele. Por isso que eu falo que ele é o demônio, continua sendo. Ele defende demais os interesses dele. Mas às vezes ele, quando está defendendo os interesses dele, por coincidência, são os interesses do Palmeiras também. Então, ficar nessa de tudo que o Mustafa faz eu sou o contrário é burrice. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender para a vida. Não é para o Palmeiras, não é na política do Palmeiras, é na vida. A gente tem que combater ideias e não pessoas. O Mustafa normalmente está do lado errado. O Mustafa está sempre defendendo dele. Está impedido, não vai valer o gol do Cruzeiro se fizer. E nem fez. Tá? Então tirem isso da cabeça. Essa história de demonizar o Mustafa é uma estratégia política muito eficiente. Tá? E que nem sempre justifica você ficar do lado da pessoa que está contra o Mustafa. Porque é fácil ficar contra o Mustafa, né? É uma atitude popularesca. Não, vou ficar contra o Mustafa, vou ficar de bem com a galera. E de fato, né? Eu poderia aqui ficar, sabe, me pintar de anti-mustafista. E aí eu seria muito mais simpático. Porque o Mustafa é o demônio. Mas eu prefiro ser honesto e verdadeiro com vocês. Tem coisa que o Mustafa fez que eu já achei. Ih, vai fazer o gol, Cruzeiro. Meu Deus do céu, sai bola. Chegou bem o Gabriel Furtado, hein? Não sei se vocês estão assistindo junto comigo aqui. Mas o Gabriel Furtado agora salvou o gol certo do Cruzeiro. Então eu poderia aqui fazer um. Sabe, ser um ator aqui na frente de vocês. Mas eu não faço isso, cara. Eu já vi o Mustafa defender coisas que, no meu entender, era o melhor Palmeiras. Foram poucas vezes, mas eu já vi. Então, quando é assim, eu não vou ficar contra ele. Eu estou sempre a favor do que eu considero o melhor para o Palmeiras. Às vezes o Mustafa está fazendo certo. Repito, vou repetir. Mesmo. Olha o escanteio para o Cruzeiro. Às vezes o Mustafa está fazendo coisa certa. É para defender os interesses dele. Não, ele não faz nada pensando no Palmeiras. Isso é certo. E às vezes o interesse dele casa com o interesse do Palmeiras. E aí nessas raras situações, eu apoio o que ele faz. Por quê? Porque está sendo melhor para o Palmeiras. Ficou claro o raciocínio aqui? Porque daqui a pouco o nego sai falando por aí que o Conrado é mustafista, né? Aí se eu pegar alguém falando isso, vai tomar no cu, cara, que falar isso. Ellison Senna pergunta se eu aceitaria o Allan Kardec. Ai, cara, eu aceitaria, sim. Eu aceitaria porque ele saiu do Palmeiras numa cagada do Paulo Nobre, né? Todo mundo fala que ele foi não sei o quê, porque ele foi pro São Paulo. Cara, o Paulo Nobre conduziu muito mal aquela negociação. E aí ele defendeu os interesses dele. Ele foi profissional e seguiu o caminho dele. Agora, puta, será que tem que ser o Allan Kardec? Será que não tem outro melhor que ele? Não. Eu acho que, assim, buscar o Allan Kardec, com esse passado que ele tem, né? Não precisa ser ele, vai, vamos combinar? Eu não tenho ódio dele, eu não tenho raiva dele, eu não tenho guardo mágoa dele. Aliás, vocês viram? Como todo mundo me chama de Nobrete, não sei o quê, mas eu tô metendo o Paulo Nobre aqui de uma cagada que ele fez. Até ele sabe que foi cagada que fez. Então, é o que eu falo, cara. Eu não tenho político de estimação e nem. Eu não combato ideias eu não combato pessoas e não defendo pessoas. Eu combato ideias e defendo ideias. O que é melhor para Palmeiras, sempre. Então, isso vocês podem esperar sempre de mim. Desse canal aqui, tá? Sem jogar pra galera, sem jogar pra torcida. Meu jogo tá atrasado. Não, seu burrinho. Não, seu animalzinho de teta. Meu jogo não tá atrasado. É a internet que chega até você com delay. Mas, puta. Ai, meu Deus do céu. Quem seria o seu centroavante? Eu fiz uma matéria sobre isso lá no Verdazo na semana passada. Procura lá no blog que você vai ver. Eu escrevi tudo sobre o assunto. Nego que é o Luis Suárez, só. Pô, já que é pra trazer um nego desse naipe, traz um, né? Traz o melhor de todos. Quem que é o melhor de todos no mundo hoje? Harry Kane? É o. Quem que é o melhor 9 do mundo hoje? Boa noite aos meus amigos. Palestra Custom e ao Dionísio. E o Ricardo Oliveira. Ah, Ricardo. Então, são caras que assim. Pra quê, né? É jogador que tem um certo tipo de problema com a torcida. Pra quê? Por que não traz alguém que tá zerado? Pra começar do zero. E não um cara que tem que sair do buraco. Pra quê, né? Cavani não é centroavante, né, amigão? Tá mexendo no Palmeiras. Tá. Não, não é o Gabriel Furtado que vai sair. É o Léo Passos que vai sair, tá entrando o 18, que é o. Rapaz, eu não tô conseguindo identificar. Eu, normalmente eu conheci esses meninos só de olhar, né? Mas esse eu não sei quem é, admito. Depois vocês me ajudam. E se vocês estão com áudio aí, vocês me ajudam. Hoje o Periscatso vai um pouco mais longe, tá? Porque a gente tá vendo aqui o sub-20. Então, para dar um pouco mais de tempo, né, de conversa. Edilson Contreras disse que o Léo Passos é muito ruim, sem futuro. Falou, o olheiro profissional. O cara destaque da base, faz gol pra caramba. Olha o número de gols que esse moleque tem. Todo mundo fala do Léo Passos por causa de uma Copa São Paulo ruim que ele fez. Ele fez uma Copa São Paulo muito ruim ano passado. Não a dessa, do ano passado. Então ele ficou marcado. E aí, torcida do Palmeiras marca até jogador da base. É muito triste isso, cara. Então, Edilson Contreras, né? Contreira. Para com isso, Edilson. Para de pegar no pé de jogador da base. Você não deve fazer isso nem com jogador profissional. Quanto mais moleque da base. Fernando Rossi. É, fez uma gracinha e botou na conta do pai. Isso não se faz, hein, Fernando Rossi? Isso não se faz. Tem que assumir. Fala assim, ó, eu que estou falando isso. Né? Não botar na culpa do velho. Né? Que é isso. É hora da sequência do Veiga? É uma chance muito boa. E o Filipão ele começou, foi boa, bem. A pergunta foi pertinente. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento que a gente perdeu dois dos principais meias nossos, que são Goulart e Scarpa, e que o Filipão. Lembra que a gente falava? Que a gente queria ver mais o Bruno Henrique na frente, aparecendo mais para facilitar o toque de bola. Então o Palmeiras com a bola virar um 4-1-4-1. Ó, vai sair o segundo gol. Ó, foi pênalti. Não deu pênalti, deu gol. Gol do Palmeiras, 2-0. Gol do Palmeiras. Como é que é o nome desse moreninho que entrou também no segundo tempo? 17? Rapaz, a cerveja já tá me deixando muito louco. Eu não tô mais conseguindo lembrar. Esse eu sei o nome. Só que eu não consigo lembrar. É com H o nome dele. Não, é com A, Ayrton. É isso aí. Com H. Com H é o Welder, que é zagueiro. Ó, que lindeza essa cerveja. Aqui não dá para ver direito o tom dela. É mais escura. Uma delícia essa cerveja. Eu não vou falar a marca para não dar moral. Mas eu tava falando do 4-1-4-1. Eu acho que o Veiga é um cara que encaixa muito bem nesse esquema. Porque ele pode revezar com o segundo volante. Ele pode fazer o segundo volante enquanto, sei lá, o Bruno Henrique subiu para apoiar, ou o Moisés subiu para apoiar. Ele pode guardar a posição, se precisar. Ele pode ser o primeiro a recompor. Ele tem muito mais facilidade para fazer a recomposição defensiva e fazer a linha de quatro ali. Ele tem muita mobilidade, ele tem muita. Ele é muito inteligente, né, o Veiga. Então ele tem muita consciência tática. Então ele é um cara muito adequado se o Filipão tiver realmente pensando em desenvolver esse esquema com um volante mais ofensivo, que é o que a gente estava pedindo. Lembra? Quando teve aquela crise técnica ali nos dois jogos do São Paulo, o que está dando errado? Quais são as lições que a gente tira da eliminação? Uma das coisas que eu falava, vocês vão lembrar, se não lembrarem, está escrito ali, na verdade, vocês podem ir lá que está escrito. Assim, o volante tem que chegar mais na frente, o segundo volante tem que dar mais opção de passe. Tá ficando ou o Goulart ou o Lucas Lima muito sozinho ali no meio e não tem para quem tocar. Então tem que ter mais um cara ali para aproximar. Porque tá o Dudu muito aberto de um lado, o Scarpa muito aberto do outro. E o meia centralizado acaba não tendo muita opção de toque. E fazer o 4-1-4-1, né, subindo mais o Bruno Henrique. Vai funcionar bem com o Veiga. Mas pode funcionar muito bem com o Lucas Lima. Eu acho que esse é o esquema mais adequado, mais que o Lucas Lima vai se sentir mais à vontade. Por quê? Porque ele vai ter mais gente para tocar bola curta, que é do jeito que ele gosta de tocar. O Lucas Lima não é um cara para ficar dando passe longo. Não é a dele. Ele gosta de passe curto. Dá aquelas enfiadas de bola, mas ele já bem perto da área. Ele não é um cara que lá do meio do campo vai enfiar o jogador na cara do gol. Não é a característica dele. Então, eu estou muito feliz de ver que o Filipão e o Paulo Turra estão buscando novas alternativas. Então, vocês lembram, no começo do ano, o time começou jogando com ponta. Então, era Felipe Pires e Carlos Eduardo, né? Ou um ou outro sagrado. Todo jogo era um dos dois. Todo jogo você tinha. Ou uma desgraça ou outra desgraça ali na ponta. Tô corneta hoje, né? E aos poucos ele foi tirando essa ideia da cabeça, felizmente. Foi vendo, né? O Filipão não é burro, tá? Ele vê um negócio dando errado, ele muda. Ele é cabeça dura, ele é turrão, é nada. Ele muda, ele vê que tá dando errado, ele muda. Então o esquema ali com o Lucas Lima isolado ali no meio já mudou também. E ele perdeu espaço, inclusive. Então, aos poucos ele vai achando, né, o time dele. Que bom, que bom. E o melhor de tudo isso é que quando precisar de um jogo com ponta, por exemplo, esse jogo com o São Lourenço, era jogo pro Carlos Eduardo. Um time com cinco atrás, né? Você tinha que ter um rabiscador ali para quebrar aquela linha. Não é jogo pro Felipe Pires. Felipe Pires é um cara que precisa de espaço para correr, porque ele é velocidade. O Carlos Eduardo, apesar dele ser rápido, ele é driblador. Então era jogo para ele. Ó, o Cruzeiro chegando, perigoso, grande defesa, saltou, voltou na mão do goleiro. Muito bem. Excelente. Palmeiras segue segurando a vantagem, importante vantagem de 2 a 0. Leva essa vantagem de volta, pro jogo de volta. Sem tomar gol em casa, eu não sei se tem gol fora. Vocês sabem se tem gol fora? Se tiver gol fora, é melhor ainda. Porque se não tomar gol ainda. Ih, só porque eu falei, hein? Não tomou. Ah, o cara botou na frente e não alcançou a bola. Nossa, estamos tomando sufoco agora, hein? Aproveitar, né? Aproveitar que os caras estão se lançando com tudo à frente e fazer o terceiro. Aí mata. Você vê que com esse monte de virada que está acontecendo, né? Falar que 3x0 matou, não matou nada. Mas com o gol fora, se fizer 3x0, é que eu não sei se tem gol fora, hein? E tá sem o Angulo, né? Que é um puta jogador, é o melhor jogador desse time sub-20 aí. Não tem gol fora, né? Tá dizendo o Ricardo Matias. Tudo bem. De qualquer forma, ir com 3x0, com ou sem gol fora, é uma belíssima vantagem, né? Agora o Palmeiras vai dar uma esfriada no jogo. O Aníbal subiu, fizeram uma cama de gato nele, ele caiu forte no chão, caiu com a bunda no chão, deve estar doendo a bunda do lado direito. E deve realmente estar doendo mesmo. Mas se o Palmeiras estivesse ganhando, ele já estaria de pé. O Mike pergunta que se o Palmeiras chegar na final da Libertadores, será que teremos uma invasão no Chile? Ah, velho. Acho que a gente não tem que ficar pensando nisso agora. A gente tem que pensar no sorteio segunda-feira. Aliás, sorteio aqui, né? A gente vai fazer o mesmo esquema de hoje. A gente vai ficar com o olho na televisão comentando, assim como foi o sorteio da primeira fase, né? É, mas acompanhem aqui com a gente. A gente vai cornetando o sorteio, acompanhando, comemorando, xingando, lamentando, né? Secando as bolinhas ali. Ah, por favor, essa não, essa não. Porque realmente a gente pode pegar uns confrontos muito chatos logo de cara. Também pode pegar umas babas. Eu quero pegar baba. Eu não quero pegar confronto ruim, confronto chato. Ah, tem que. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Pode sim. Essas frases feitas, idiotas aí. Pode sim. Se puder escolher o Godoy Cruz, eu quero o Godoy Cruz. Se puder escolher o Olímpia, sabe? Eu venho a esses mais fracos. Eu não quero pegar Internacional. Não quero pegar Flamengo. Não quero pegar Grêmio. Não quero pegar Cruzeiro. Não quero pegar Atlético Paranaense. É, se bem que esses nem dá pra pegar, né? A maioria desses aí já tá no pote A. Tá, vamos falar de quem tá no pote de segundo lugar. River Plate. Não quero. Não quero pegar River Plate. Nem a pau. É, quem mais que tá no pote do Grêmio? Não quero. Atlético Paranaense. Não quero. O Atlético Paranaense lá no campo sintético lá é chato pra caramba. Não quero. Pra que arriscar? Pra pegar time forte e arriscar. Sabe, já falei, mata-mata, os times se equilibram. Não é porque o Palmeiras é mais forte, é melhor do que todos eles, e é melhor que todos eles, que não tem risco de perder. Pô, a gente é melhor que o Boca, no passado a gente foi eliminado. Nacional do Uruguai, não quero. Né? É, então, assim, eu quero pegar os fraquinhos. Quanto mais time fraquinho vier, melhor. Sabe? Para com essa história de, não, eu quero. Pegar time forte mesmo, pra embalar. Oh, vai, pega um time forte, toma um pau e aí, o que acontece? Não faz sentido. Eu quero pegar time fraco. Quero ser campeão. Vejam que o Grêmio, quando foi campeão, pegou o Lanús na final. Né? É difícil. Libertadores é difícil, é mata-mata. Não, não é. Emelec, LDU. LDU, o problema é a altitude, né? Mas tá jogando bem esse nosso goleiro, hein? Tomara que eu não tenha secado ele, mas ele tá jogando muito bem. E se tomar um pau pro fraco? Aí merece, né, velho? Aí merece ser eliminado mesmo. Se tomar um pau do fraco, imagina o que aconteceria se pegasse o forte. Ué, aí não vai ser campeão. Pode vir qualquer adversário, não tô nem aí. É, então, essa arrogância, cuidado, hein, meu caro BS. Deu um bizil na câmera aqui, né? De repente, a hora que eu peguei o copo e fiz isso, ela desregulou. Ó, regulou de novo. Olha só! Que beleza. Muito bom. O que achas da final em Santiago, jogo único? Uma bosta. Uma bosta. Eu queria ver aqui na nossa casa a final, né? Não ter que ir para Santiago em jogo único. Nem que fosse o primeiro aqui, o segundo fora, se bem que a gente, primeiro do grupo, o final seria aqui. Erguer a taça em casa, né? É importante. Mas. Não. Esses imbecis da Conmebol estão fazendo isso com a competição. Fazer o quê? 2017 fomos eliminados por um fraco. Sinal que a gente não tinha time para ganhar, cara. Não tinha time para ganhar. Olha só. Você tá querendo. Alex Sirac. Olha só. Olha só para mim, o cavalgadura. Olha aqui para mim. Olha bem. O fato da gente ter perdido para um time fraco em 2017, que foi o Barcelona de Guayaquil, quer dizer que entre jogar com um time forte, contra um time forte, jogar contra um time fraco é a mesma coisa. O fato da gente ter perdido para um time fraco quer dizer que o nosso time não era tão forte assim, que perdeu até para um time fraco. Aumentaria muito as chances de perder para um time forte. Quando a gente está com o time encaixado, com o time bem, se pegar um time fraco, a chance de perder continua existindo. Em cima da risca, salvou o Gabriel Furtado. Em cima da risca. Ó, não foi com o peito a lá Zé Roberto, mas foi daquelas, viu? Tá? Então o Palmeiras escapou de boa de tomar o gol agora. Então, cara. É lógica. Se você está com o time forte, você tem pouquíssimas chances de perder no time fraco e alguma chance de perder no time forte. Se você está com o time mais ou menos, você tem razoáveis chances de perder de um time fraco e grandes chances de perder no time que estava encaixado, que está forte. É lógica. É muito simples. Que argumento é esse? Ai, a gente pegou um time fraco e perdeu, então você está errado. Porra! A cada um. Ai, ai. Agora gol do Cruzeiro. Ah lá. Vi, tava olhando vocês aqui, olhei, só vi a bola entrando, nem vi como foi o gol. Gol do Cruzeiro. Lançamento em cima do Vitão. É isso? É o Vitão que tá em cima dele? Cruzou pro meio, ninguém acompanhou. O cara que veio de trás. É, dormiu, né? Dormiu muito os volantes do Palmeiras, principalmente. O lançamento foi em cima do Vitão, ele ficou em cima. Ele não deu espaço pro cara. O cara cruzou pro meio, ninguém acompanhou. O cara que vinha de trás, o meia. É, então, cagada dos volantes aí. E aí a bola passou no meio das pernas do goleiro. Mas não foi falha, foi na passada, né? O cara tá na passada, não tem jeito. Então, 2-1. Naquela ideia do 9 cascudo, deveríamos montar uma estratégia muito boa de marketing, trazer uma estrela gringa para vender nossa marca lá fora? Não. Não. O Palmeiras tem que trazer um jogador para fazer gol, não para fazer marketing. Esquece. Para com essa história de marketing, de time midiático. O marketing do Palmeiras tem que ser ganhar títulos. Ganha, ganha título, levanta troféu. Isso é o marketing do Palmeiras. Não fica contratando jogador famoso para aparecer, para porra nenhuma. Tá? Isso é besteira. Buenas noches, doutor. O ideal seria o San Lorenzo, que vai mudar todo o time ruim dele e não terão tempo de entrosar, disse o Ricardo. É também um dos menos ruins de pegar. Pegar o San Lorenzo seria uma boa, mas é um time muito fraco. Ah, ganhou da gente lá. Ah, da gente num jogo em que igualmente o Palmeiras estava pouco brifado para o jogo, né? Pouco focado, mais pensando no jogo de São Paulo. Então, não foi um jogo típico, não. É, se for jogar mata-mata com o São Lourenço lá, o Palmeiras ganha. Tem que ganhar, né? Claro, mata-mata tudo pode acontecer. Eu ainda vou descobrir quem foi o maledeto que inventou essa história de Funes Mori. Ai, que saco, cara. Que saco essas invenções, meu. E a torcida fica comprando, comprando, comprando, comprando. Vocês não aprendem. Vocês não aprendem. Alguém pega o fluxograma do Verdazo, vai. O Bruno quer saber se eu acho que o Palmeiras pode atrair essa nova geração que só anda torcendo para time europeu. É, o time que está em maior evidência. O Cruzeiro continua atacando e o Palmeiras está dando mole. O time que está em maior evidência no futebol nacional é o maior candidato a atrair a criança brasileira que está com a tendência de ir para um time europeu, mas acaba torcendo para um time brasileiro. Vai torcer para qual? Porque está melhor. Criança é assim. A criança é atraída para um time que está bem. Então tem aquela criança aqui, pô, o pai, a mãe, a família, né, o vô. No meu caso foi meu vô. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras, ensina a história do Palmeiras, ensina a cantar o hino. Pô, fica palmeirense. Eu acho que deve acontecer isso nas outras torcidas também, não sei em que grau, provavelmente menor do que na nossa. Eu acho que na nossa torcida, o grau de influência da família, acho que é o maior que tem em todas as torcidas. Por causa dessa história da colônia italiana, ainda bem ou mal, é muito presente ainda. Mas nem todo mundo, né? E aí você tem uma criança que joga videogame, e no videogame os times estrangeiros são mais fortes, e aí passa o jogo, a maldita ESPN fica passando esses jogos. É um desserviço ao futebol brasileiro, isso eu acho um absurdo, isso. Do jeito que eles fazem. Eu acho que fazer um jogo por semana, beleza. Essa overdose de campeonato inglês, de Champions League, de não sei o quê, isso desvaloriza o futebol brasileiro. Eu sou contra intervenção estatal, intervenção, sabe? Acho que cada um faz o que quer. Mas que alguma coisa tem que ser feita, não sei o quê, não sei como. Para proteger o futebol brasileiro, acho que tem que fazer. Tá? Para as crianças assistirem mais futebol brasileiro e menos futebol gringo. Porque já tem o videogame para atrapalhar, né? Ih, rapaz. Tô vendo um replay aqui de um lance, uma solada do jogador do Cruzeiro. E o goleirão saiu por cima, o Gomes, né? E quase fez besteira. E aí o Patrick de Paula foi afastar e levou uma solada. O time cansou. Ah, cara, eu tô vendo de rabo de olho. Eu não tô conseguindo ver com o olho normal que vocês estão acostumados, né? Esse jogo aí da base. Tô vendo. Olhando um pouco vocês, um pouco o jogo, eu não tô com o mapa tático do jogo na cabeça. Tô assistindo como todo mundo assiste futebol, né? Meio descompromissado. Sem olho de analista. Pretzel que inventou o Funes Mori. Maldito. Pra quem inventar essas coisas, né? É invenção, cara. Que não tem nada. É, prestem atenção em quem inventa essas coisas, tá? O Ricardo fala assim: é por isso que temos que fechar com a Globo, pela melhor grana e principalmente pela maior exposição. É importante fechar com a Globo, é o que eu falo. Globo vai se fuder, meu Palmeiras não precisa de você, precisa sim. É, foi legal? Foi legal. Chegar, desafiar a Globo, fazer uma. É legal fazer isso. É bom para nossa autoestima. Mas não é verdade. A gente precisa da Globo. Eles precisam da gente. E a gente precisa deles. É ruim para todo mundo esse impasse. O Palmeiras tem que continuar lutando pelo que acha certo. Então tá sacrificando um jogo. Provavelmente vai sacrificar o segundo já no domingo. Mas eu acho que faz parte. Esse sacrifício é válido. Agora, fala que não precisa, desculpa, precisa. Tá? O Palmeiras precisa da Globo e a Globo precisa do Palmeiras. É muito bom para o Palmeiras, principalmente quando está em alta, com o time voando, ganhando tudo, aparecer na TV para trazer mais torcedor. É um belo investimento a longo prazo. Tirando a dupla de zaga titular, devemos ir ao mercado ou na base para reforçar a dupla reserva? Não. Não, nossa dupla reserva é muito boa. Sabe qual é o problema? É que o padrão de comparação da dupla reserva é com a dupla titular, que é absurdamente melhor que qualquer outra dupla. Inclusive a nossa dupla reserva. Pega a nossa dupla reserva e compara o desempenho dela com o de outras duplas titulares de outros times do país. É igual ou melhor. Não é perfeito? Não é perfeito. Não é excepcional como é Luan e Gustavo Gomes? Não é. Mas, cara, é o mesmo nível de Cuesta e Moledo. É do mesmo nível que. Talvez fique um pouco abaixo de Jeromel e Kahneman, mas não fica devendo muito. É melhor que Rodrigo Caio e Léo Duarte. É melhor. Antônio Carlos e Edu Dracena é melhor que Rodrigo Caio e Léo Duarte, por exemplo. Léo e Dedé. O Dedé é um monstro. Agora o Léo é uma aposta. Então, como dupla, acho que está no mesmo nível. É que o Dedé é muito, muito bom, né? O Dedé é muito fodão. Agora, imagine você tendo o Luan e Gustavo Gomes como titular, aí você contrata o Dedé e o Kahneman. De reserva. Pô, aí os caras vão falar, porra, eu saí de onde eu era Deus titular para ficar aqui jogando 40% dos jogos. Então a dupla reserva ela tem que ser um pouco abaixo. Natural isso, em qualquer clube é assim. Qual que é a dupla de zaga reserva do Real Madrid? Qual que é a dupla de zaga reserva do. De qualquer time, vai, não ficar mencionando clube gringo aqui. É abaixo da dupla titular, cara. Porra. Você tem que parar de pegar no pé da nossa dupla reserva. Ah, então, Felipe Tavares, você está defendendo a TV. Eu estou defendendo o futebol. Essa é a diferença da minha opinião e da sua. Não é minha opinião que é ruim. Se você não concorda com ela, você fala que minha opinião é ruim, desculpa. Eu não vou falar que a sua opinião é ruim, eu vou falar que eu não concordo com a sua opinião. Então, respeito aqui. Felipe Melo tem jogado muito. Seria para renovar contrato? Vale a pena? Por quanto tempo e a que preço? Preço, você tem que ter planilha de custo na mão. Então, não vou falar sobre valor. Por quanto tempo? Eu renovaria com o Felipe Melo por 1 ano. Felipe Tavares, aprende com o André Luiz. Ó, discordou completamente da minha opinião, mas fez com respeito. Parabéns, viu, André? Mesmo pensando diferente sobre manter o debate em alto nível aqui. Wesley Carvalho está pistola. Eu não vi por quê. Porque eu estava pistolando aqui com vocês também. O Cristiano quer ver um gringo estrela que faz gol pra caramba. Eu dispensaria o estrela. Eu queria ver alguém. E dispensaria o gringo também. Eu queria ver alguém, pode ser gringo, pode ser estrela, pode ser brasileiro, pode ser low profile. Eu quero um cara que chegue e faça gol. Um cara que encaixa no esquema e comece a fazer um monte de gol. Marco Rubem, nada disso encaixou no sistema do Atlético Paranaense e está fazendo um monte de gol. Daria certo aqui? Não sei. Pode ser que não encaixasse em nada no esquema do Filipão. Porque eu estou vendo o nego chorar por causa do Marco Rubem. Vocês devem estar vendo também. É o fim do mundo. Eu quero um cara que chegue e encaixe e faça um monte de gol. E que, de preferência que tenha alguns anos de bola pela frente ainda, para fincar raiz aqui, virar ídolo. Imagina a gente pega um cara de 32 anos que faz 25 gols por temporada. Até os 37, 38 anos. O cara vira um ídolo, a gente ganha um ídolo. Igual o Fernando Prass. Claro, como goleiro. Então a gente ganha um centroavante ídolo. Um cara que vai fazer gol, gol, gol, gol, gol, gol. Porque, cara, basta que encaixe com o time bom que a gente tem. A gente não precisa de uma estrela. A gente precisa de um cara que dê certo, que encaixe. Tem a personalidade, tem a faro de gol, tem uma certa habilidade e que resolva lá na frente, cara. Eu acho que o Arthur Cabral pode ser fazer esse papel. Só que o Arthur Cabral, se ele desembestar a fazer gol, sabe quanto tempo ele vai ficar aqui no Palmeiras? 2 anos e meio no máximo. E vai ser vendido. Não vai criar raiz, não vai, sabe, criar aquele vínculo. Não vai virar ídolo. Que nem o Keno. Não, o Keno com 27 foi. Imagina um moleque de 20. Vai embora. Se vingar, vai embora. Se não vingar, porra, aí vai embora também. Porque daí se não serve, vai embora. Eu quero um cara que fique, eu quero um cara que crie identidade, sabe? Com o Palmeiras, com a torcida. Isso que é legal. Você tem algum nome para sugerir? Cara, eu escrevi lá no Verdazo, cara. Vocês veem aqui no vídeo, vocês não leem o que está escrito lá no site. Por isso que eu sempre falo, vão lá no site, leiam as colunas que eu escrevo, os posts do blog que eu escrevo. Muitas vezes vai responder muito do que vocês vêm aqui perguntar, que eu já falei. E até mais legal vocês lerem, porque aí vocês já sabem o que eu penso, aí vocês já podem fazer outra pergunta que não está explicitada nos textos. E aí enriquece o debate. O Diego pergunta, qual era o pior? Que era pior, os times da década de 80 ou o bom e barato do Mustafá? O bom e barato do Mustafá era pior. Era terrível. Porque o bom e barato do Mustafá durou de 2001 até 2006. Foi uma época horrorosa. O único time bom que a gente teve foi o de 2004, que na verdade não era um time bom. Era um time cascudo que tinha o Wagner Love voando, enfiando gol de tudo que é jeito. E o Edmilson do lado ajudando, fazendo os golzinhos dele também. E a gente estava liderando o Campeonato Brasileiro, para vocês verem como o Campeonato Brasileiro estava fraco. Aquele time, baseado no Wagner Love, estava liderando o Campeonato Brasileiro e assim, liderando bem. Aí ele vendeu o Wagner Love a preço de banana para a Rússia. E já estamos com 48 já. Cruzeiro está satisfeitíssimo com essa derrota por um gol. O goleiro está fazendo cera. Uma pena. 2x0 era um bom resultado. 2x1 vai ser chato. É, mas então, mas e os times da década de 80, assim, teve times muito ruins e teve times bons. Então vamos falar ano a ano. Vai, já que você me puxou o assunto. 81 era horroroso. 81 era o demônio, aquele time. Aquele time era ruim demais. É, acho que um dos piores que eu já vi com a camisa do Palmeiras em quase 40 anos torcendo. Mais de 40 anos torcendo. Torcendo e entendendo futebol, né? Torcendo desde que eu nasci. Mas entendendo futebol, vendo futebol, assistindo futebol. Aquele time de 81 era demais de ruim. O de 82 melhorou um pouco, mas também era fraco. 83 era um time bom. Só que tinha pela frente dois times melhores. O Corinthians era melhor e o São Paulo era melhor. Então, o Palmeiras ficou em terceiro lugar naquele Campeonato Paulista, que foi uma posição honesta. Eram times vários, os três times eram bons. Palmeiras era bom, São Paulo era bom, Corinthians era bom. Só que o Corinthians e São Paulo eram melhores que o Palmeiras. Tanto que uma semifinal foi São Paulo e Santos, São Paulo nadou de braçada. A outra semifinal foi Palmeiras e Corinthians, foi equilibradíssimo. O Corinthians ganhou com um gol do Sócrates. Foi 0x0, 1x0 o primeiro jogo, 0x0 o segundo, acho. Acho que foi isso. Ou ao contrário, primeiro jogo 0x0, segundo jogo 1x0, gol do Sócrates. No primeiro jogo, o Márcio Alcântara anulou o Sócrates. Foi 0x0. Segundo jogo foi 1x0 para eles, sofrido. E aí eles fizeram a final, Corinthians e São Paulo. E aí era um. É igual hoje, né? Acabou. Acabou o jogo do Sub-20, 2-1 para o Palmeiras, gol de Aníbal e Ayrton para o Palmeiras e gol de Marco Antônio para o Cruzeiro. Mas então, mas aí aquele time de 83 já não era um time assim que doía na alma de você ver jogar. Ele perdia. Ele chegava no final e perdia, mas era um time que honrava a camisa. Era um time que era legal de torcer a favor. O de 84 foi melhor ainda, com o Mário Sérgio. Mário Sérgio, para quem não sabe, Mário Sérgio, que morreu no acidente da Chapecoense, que era comentarista da Fox. Mário Sérgio era jogador. Tem gente que não sabe como o Mário Sérgio jogava bola. O Mário Sérgio jogava e jogava pra cacete. O Mário Sérgio jogava muita bola. Um dos melhores meias que eu já vi. Meia esquerda, meia atacante. Ele era lento. Ele era cadenciado, mas era inteligente demais. Ele era um daqueles caras que enxerga a jogada 5 minutos antes dela acontecer, ele já está enxergando a jogada. E ele conhecia os atalhos do campo. E uma elegância, né? Ele era muito elegante, a passada dele, o toque dele na bola, muito elegante. Era muito bonito de ver o Mário Sérgio jogar. E o Mário Sérgio já tinha jogado por vários times, né? Vitória, Internacional, Grêmio, São Paulo. E o Palmeiras contratou ele já com 32, 33 anos, que naquela época era veteraníssimo. Hoje, com 32, você já olha, o cara é meio velho. Naquela época, cara, 32, 33 é o equivalente a contratar um cara de 38 hoje. Fala, esse cara é bem velho. Mas ele chegou, ele continuou comendo a bola. Só que daí ele tomava uns negócios para ter rendimento, né? Malandro, né? Malaco do futebol, ele tomava umas anfetaminas ali para entrar ligado no campo. Ninguém sabia. E aí ele foi sorteado no antidoping, ficou muito louco, quebrou os frascos da sala do antidoping. Ele ficou muito louco e falou: não vou fazer. E aí foi suspenso. O Palmeiras perdeu o melhor jogador e aí o Palmeiras decaiu. Dependia muito do Mário Sérgio, mas o time era bom. Mas dependia muito do Mário Sérgio, que era o cérebro do time. E aí era um campeonato paulista de pontos corridos, acabou ficando para trás. E vocês perceberam que eu estou falando só do Campeonato Paulista? Porque o Campeonato Paulista era mais importante que o Campeonato Brasileiro naquela época. O Campeonato Brasileiro durava 3, 4 meses. 3 meses. O Campeonato Paulista durava 8 meses, 9 meses. Era o campeonato mais importante do. Que tinha para disputar. Isso foi até 96. O campeonato mais importante era o Paulista. Depois aí inverteu, né? O Campeonato Brasileiro começou a ficar mais importante, começou a ficar maior. Mas o que tinha para disputar, o que era mais legal, era o Campeonato Paulista. Nossa, era legal demais. 84, então, foi o do Mário Sérgio. 85, o time não era lá essas coisas, mas também não tinha nenhum outro super time. Tanto que a final foi São Paulo e Portuguesa. Eram times legais de ver, tal, mas o Palmeiras batia de frente com todos eles. Então não era um time ruim. E só que aí, 85 foi o 15 de Jaú, né? Foi aquele jogo do 15 de Jaú. O Palmeiras conseguiu ser eliminado num jogo que só dependia de si para avançar para as finais. Era só ganhar do 15 de Jaú em casa. E começou ganhando, tomou a virada. Impressionante. A história do jogo, né? A história que tinha torcer pro Corinthians perder de manhã, pro Comercial, e perdeu. E era impossível o Corinthians perder pro Comercial. O Comercial era um time que já tava quase rebaixado, tava rebaixado. Então o Palmeiras falou assim: ó, tem que torcer pro Corinthians perder e ganhar do 15 de Jaú. Não dá. Aí o Corinthians perdeu. O jogo do Corinthians foi 11 da manhã. O Corinthians perdeu. Então, 1 da tarde, todo mundo saiu correndo para comprar ingresso para ver o jogo do Palmeiras contra o 15. Foi uma loucura. De repente, de eliminado, o Palmeiras passou a ser favorito ao título. E era só ganhar do 15, fez 1-0, uma chuva, uma tempestade no Palestra. E o 15 já virou o jogo. Foi 3-2 pro 15 de Jaú. As coisas que aconteceram com o Palmeiras. Aí em 86, o time era bom pra cacete. 86 era um timaço. Perdeu do Inter de Limeira. Perdeu da Inter de Limeira, cara, com 2 jogos no Morumbi. Ainda tinha aquela. Sabe aquelas coisas de política do futebol? Pô, presidente conseguiu, Nelson Duque, né? Conseguiu botar as duas partidas no Palestra, no Morumbi. Duas partidas com 100 mil palmeirense. E nós perdemos da Inter de Limeira. E o time jogava muito, tanto que deu um pau no Corinthians. Deu um pau no Corinthians. Foi roubadíssimo no primeiro jogo. Segundo jogo, tá jogo nervoso. Conseguiu fazer o gol no final. Aí foi pra prorrogação. Enfiou dois gols na prorrogação. Deu um cacete no Corinthians. Já tinha ganho de 5-1 do Corinthians no turno. Bem que tinha perdido de 5-1 do São Paulo. É, o time de 86 era muito bom. Tanto que você tinha lá Jorginho, Mirandinha, Edmar e Éder. E Mendonça. Esse Mendonça que saiu, inclusive, nos noticiários recentemente, aí, que ele teve um problema de saúde sério aí, ele tá, inclusive. Vamos até que torcer para que ele se recupere. Então, imagina, você tinha o Mendonça, jogava muito. É, Mendonça, Jorginho, Edmar, Éder, Mirandinha. Não dava para jogar todos. Sempre um desses tinha que ficar no banco, porque você tinha que ter os volantes. Edu, né? Edu Manga. Então, como é que faz? Então, sempre ficava um cara de alto. Parecia o time de hoje, né? Que tinha um cara de altíssimo nível no banco. Um time fortíssimo do Palmeiras de 86. Do meio pra frente. A defesa é igual do Flamengo, né? Denis na lateral esquerda. Amarildo na quarta zaga. Não dava, né? Aí tomou um gol do Quito e um gol do Tato. Mirandinha e Jorginho não se falavam? Desconheço. É, 87 foi. Aí voltou a ser um time muito fraco, né? Porque aí perdeu da Inter Limeira aquela coisa. Vende todo mundo, esses bostas, não sei o quê. E aí montou um time muito ruim. O Palmeiras montou um time fraquíssimo para 87. Fez uma campanha medíocre na Copa União de 87. Medíocre, medíocre. Não chegou a correr risco de rebaixamento. Acho que nem tinha rebaixamento naqueles campeonatos de 87. Lá, umas regras estranhas. Mas não chegou nem perto de. Foi um ano em que o Campeonato Brasileiro ganhou importância, por causa do surgimento do Clube dos 13. No Campeonato Paulista, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, numa falta cobrada pelo Neto. O Neto jogava no São Paulo, tá? O Neto cobrou uma falta da puta que pariu, e o Zete engoliu o peru por baixo das pernas. Tá, foi assim que a gente foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista de 87. Então, assim, era um time que era fraco e tal. Aliás, no Campeonato Paulista fez um primeiro turno muito bom. Foi campeão invicto do primeiro turno. O Zete ficou 580 mil minutos sem tomar gol. Aliás, quem fez o gol que interrompeu a sequência do Zete, sabe quem foi? O Luiz Pereira jogando pelo Santo André. Luizão Pereira, já com 38 anos de idade. Ele estava jogando pelo Santo André, fez um gol no Zete, quebrou. Acho que era mais de 1.000 minutos, com certeza. 1.000 minutos sem tomar gol. E só que no segundo turno o Palmeiras decaiu um pouco, mesmo assim se classificou lá para o mata-mata e foi eliminado pelo São Paulo. Mas o primeiro turno estava jogando muito bem. E aí no brasileiro, aí trocou meio time, aí foi essa campanha medíocre que eu falei. 88, o time também não era tão ruim, mas não tinha time para jogar nem brasileiro nem paulista, para disputar. Tinha time para não fazer feio. Aí que eu falo, era melhor que os times do Mustafá. Os times do Mustafá de 2001 e 2006 eram medonhos, tirando de 2004 do Wagner Love. O time de 88 era fraco, mas era melhor que os times do bom e barato. O de 89 era bom, era muito bom. O time do Leão, o Veloso, Edson, Bobrão, não lembro quem era o central, tinha Dario Pereira. O lateral esquerdo era um tal de Amarildo, que veio do Americano de Campos. Quem que era o central? Era o Toninho ainda? Era o Toninho, era o Toninho. Toninho, Dario Pereira e Abelardo. Aí o meu campo era Júnior, Dorival Júnior, Dorival Silvestre Júnior. Júnior, Caçapa e Dumanga. Mauricinho, Gaúcho e Neto. Mauricinho, aquele ponta direita, que era do Comercial de Ribeirão Preto, foi pro Vasco, jogava bem. E time que também estava invicto, passou trator no Campeonato Paulista e chegou naquelas fases semifinal ali, tomou de 3-0 do Bragantino. E foi eliminado por causa de um jogo. Era bom aquele time. E esse mesmo time no Campeonato Brasileiro também estava fazendo bonito. Aí chegou na reta final, estava para se classificar para a final, conseguiu perder do Botafogo no Maracanã e perdeu do Corinthians na última rodada, gol do Cláudio Adão de calcanhar. As coisas que o Palmeiras fazia com a gente. Mas era um time que chegava e disputava. Então eu acho que assim, tirando 81, que era horrível, 80 também era ruim. 81 era horroroso. 81 era péssimo. 81 a defesa era João Marcos, Benazzi, Deda, Darinta e Jaime Boni. Vou repetir: João Marcos, Benazzi, Deda, Darinta e Jaime Boni. Era um pesadelo. Era um terror. Nem perdia tanto jogo, mas empatava demais. Não ganhava de ninguém. Era empate, empate, empate, empate, derrota, derrota, uma outra vitória. Eu não ganhava de ninguém aquele time. O Lino, que veio do Santos, jogou no Palmeiras de 87, 88, ele era muito bom. O Lino era muito bom, eu gostava muito dele. Bacharel era bom, era ótimo. Bacharel era espetacular. Bacharel era muito elegante. Aliás, toda essa história da década de 80 que eu contei para vocês serve para vocês entenderem por que 12 de junho de 93 foi tão importante. Por que foi tão absurdo? Pô, é o Campeonato Paulista. O cara tirou um peso. Porque era tanto fracasso, fracasso, fracasso, fracasso, fracasso, fracasso, fracasso. A gente era tão zoado, mas tão zoado. E ganhar aquele título foi. A gente, meu, eu tive. Eu nasci em 1970. Tá? Então eu não lembro do título de 76. Eu lembro de começar a acompanhar futebol em 77. Eu lembro de ter que torcer para a Ponte Preta contra o Corinthians, que meu avô me ensinou. Não sabia por quê, eu tinha que torcer para a Ponte Preta. E a Ponte Preta perdeu do Corinthians. Mas eu não lembro de ter gritado campeão. E quem viveu a década de 80, começo da década de 90, lembra que uma das frases preferidas dos adversários era chegar para você e falar assim: você já viu seu time ser campeão? Não, né? Pô, eu vejo meu time ser campeão todo ano, corintiano e São Paulino. Os caras ganhavam título em cima de título toda hora, todo ano eles ganhavam título. Impressionante. Se não era um, era outro. Quando não era um, um ganhava o brasileiro, o outro ganhava o paulista. Foda. Era foda mesmo. Aliás, a gente pode fazer isso com o São Paulo, São Paulino hoje, né? Chegar pro São Paulo e você já viu seu time ser campeão? Porque tem um monte. Assim, seu. Ah, vida sul-americana. Porra nenhuma. Você não viu seu time ganhar o título porque o título foi ganho no vestiário. Porque o segurança de vocês foi com o revólver ali no vestiário do Tigre e os caras saíram correndo. Ah, mas tava 2-0. Foda-se, tinha segundo tempo pra jogar ainda. Vocês afugentaram os caras com um revólver. Foi isso, a história foi essa. O Tigre falou assim: eu não volto porque veio um segurança aqui ameaçar a gente com arma de fogo. Então, os caras não ganharam o título em campo, jogando. Ganharam o título com o juiz falando: acabou o jogo, ei, campeão. Sabe, você não teve o apito final. Então, 2012 Sul-Americana não é título. Não deixe São Paulino falar que aquilo foi título. Então, São Paulo não ganha título, tá indo para 11 anos. 11 anos? Você pega um cara que tem 18, o cara não lembra. O cara não lembra do título de 2008. Ele vai falar que lembra, mas não lembra porra nenhuma. O cara que tem 18, ele nasceu em 2001. O cara nasceu em 2001, em 2008 ele tinha 7 anos. Talvez lembre alguma coisa, mas não lembra. Então você chega para um cara que tem 17, 16 anos, esse não lembra com certeza. Já viu seu time ser campeão? Não. O cara tem 17 anos, está indo para a faculdade já. Nunca viu o time ser campeão. Nunca mandou um WhatsApp falando: ah, foi campeão. Então ele tem que zoar muito o São Paulino, sacanear, porque eles sacanearam muito a gente quando a gente estava na fila. Sabe uma tiração de sarro muito forte que tinha no estádio? Que hoje a gente não pode mais porque é essa bosta de torcida única. Mas era quando tinha clássico, eles cantavam. Eles contavam até 16 e cantavam parabéns para você. Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 anos sem título. Parabéns para você todo jogo. Eles começaram isso com no 10. Aí cada ano, 11, 12, 13. Cada ano aumentava um na conta. Era insuportável. A gente não tem a chance de fazer isso com eles hoje porque é torcida única. Mas essa era muito boa de fazer também. Parecia o Vasco de hoje. É um bom exemplo. Parecia o Vasco de hoje. Exatamente. Palmeiras na década de 80 parecia o Vasco de hoje. Se o São Paulo de hoje. Bem parecido com o São Paulo de hoje. Mas foi bom esse papo para a torcida do Palmeiras aprender a parar de ser cornetinha. Porque não sabe o que é um time ruim. Metade desses caras que estão aí fazendo cornetagem no Twitter, corneta porque gosta de cornetar, porque acha bonito cornetar, porque acha popular cornetar, não sabe o que é um time ruim. Time ruim. Time ruim é o que a gente viu na década de 80. Time ruim é o que a gente viu entre 2001 e 2006. Esses moleques não devem nem ter visto. Porque esses moleques devem ser tudo 18, 20 anos. Não viram time até 2006. Não viram. Não sabe o que é um time ruim. Mas é isso. Pessoal, hoje foi mais esticado, né? Por causa do joguinho aí. Mas acho que valeu a pena. Acho que o papo foi bacana. O papo foi. Eu gosto de falar de passado, né? Eu lembro bastante. E eu gosto de falar, eu gosto quando vocês me provocam nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então assim, domingo a gente não vai ter transmissão, a não ser que tenha um acordo aí de última hora que passe esse jogo em algum lugar. Tá? Senão a gente não tem a imagem, não tem como transmitir. Tá? Não dá para ir para Belo Horizonte, como eu expliquei no começo do programa, mas vamos torcer. Né? Vamos torcer juntos para o Palmeiras em ritmo de rádio. Vamos botar no rádio e torcer como a gente torcia na década de 80, já que a gente falou tanto dos anos 80 agora. Né? Se tiver acordo, Zaniolo vem correndo para cá e a gente faz o jogo, a gente narra como de costume. Tá bom? E o Periscato só volta na segunda-feira, aqui no nosso canal, às 20 horas. Pra falar também, vai ser longo também. Por quê? Porque vai ter o sorteio da Libertadores na segunda-feira à noite. Então a gente vai fazer o Periscato normal e emenda às 9, às 21, começa o sorteio da Libertadores. E a gente acompanha juntos aqui na live, corneta e enfim, monta a chave aqui juntos. Tá bom? Combinado? Então combinado. Tá bom, Rodrigo, já falei, vou fazer. Tá bom? Combinado, então. Bom final de semana a todos, aproveitem a sexta-feira. Se tiver jogo, fiquem espertos e venham ouvir aqui a nossa transmissão no Verdazo. Se não tiver, ouçam no Radinho e segunda-feira aqui em Periscatos. Valeu, obrigado pela companhia a todos. Eu sou Corrado Cacace, saudações alviverdes a todos. Tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá ao vivo ou não tá?